criado mudo. 2100 Mestiz Du. Tamo junto novamente. DJ Smith. É nóis. Faz um tempo já. Criado mudo. Será que cai um pingo d'água de imaginação pra que eu chegue como informação e não como um sermão? Pra que o seu preto e branco eu torne mais colorido e com minhas ideias você se sinta esclarecido? Será que eu consigo? Só tentando pra saber, mas eu confio e acredito naquilo que eu mais sei fazer. Talvez você ache o contrário ou passe por você despercebido e eu possa me sentir ofendido, não correspondido com aquilo que eu quis levar. A água limpa da nascente que poucos querem tomar. Minha opinião te atinge como uma questão. Será que você só bebe água suja por falta de opção? Será que a minha chuva não cai na sua estação? Mas fazer com que chegue aos seus ouvidos é minha missão. Com os meus pés no chão eu sigo firme e forte pra cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. É uma questão de opinião, questão de atitude, questão de querer e fazer com que as coisas mudem. O mundo tá na sua cabeça ou sua cabeça tá no mundo? Se acomoda com a mentira ou vai em busca da verdade? Defeitos e qualidades, independente do assunto, eu não tô aqui pra questionar sua capacidade. Mas sei que dessa água o ser humano tem carência, relacionada a problemas que acontecem com frequência, por culpa da ignorância e da incompetência de quem só sabe da importância pras novas tendências. Se esquecem da essência e criam novas fobias pra fazer você se revoltar com a sua imagem. Mas a sua imagem é você quem cria. Basta beber da água certa e ter um pouco de coragem. Vamos todos pensar juntos, todos pensar forte pra cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. Vamos todos pensar juntos, todos pensa forte pra cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. Todos pensa juntos, todos pensa forte pra cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. Vamos todos pensa juntos, todos pensa forte pra cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. Será que dói fazer ao menos o que é correto? Ser real e espere seguir no caminho certo. Mas aí se depara com a sua cabeça baixa do corte, não se abaixe ao perfil, você se encaixa na vida que não é mais uma caixa de surpresa. Todo dia a mesma rinha, vive a linha da tristeza, nem lembra da beleza do imprevisível. Cai o nível, a única opção a que se torna acessível, a única cabível, diferente da que só lamenta por não ter na cara nem um pingo de vergonha, um pingo de atitude, um pingo de alegria, um pingo de inteligência, um pingo de harmonia. Até onde me caberia acabar com a mágoa, ou se simplificaria com um simples espetáculo? Então caia e vá purificar sua alma, lhe fazendo refletir e dando um pouco de calma. Para que então tome a melhor decisão, haja com o coração e tenha mais opção. Chegue à conclusão e sem muita complicação, e verá que o poder sempre esteve na sua mão. É isso, pensa mais o que faça e faça mais o que pensa. Se pensa na recompensa, a coisa vai ficar tensa. Sem ofensa ou diferença de raça ou crença, crença ou raça, cresce fácil e vê se passa. Basta a lenda que diz que preto e pobre não é capaz. Então mostra pra esses cu como é que faz. Que unidos seremos mais, vindos de uma terra seca. A realidade é muito dura, onde o pingo se faz letra, extraindo água da pedra. A educação se fez ausente, acostumados com a queda e levantarmos novamente. Aí se fez a meta de levar pra essa gente um pingo de formação pra fortificar a corrente. Vamos todos pensar juntos, todos pensa forte pra cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. Vamos todos pensar juntos, todos pensa forte pra cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. Todos pensa juntos, todos pensa forte pra cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte. Vamos todos pensa juntos, todos pensa forte pra cair um pingo d'água e mudar a nossa sorte.